Corações, um que é do mar, um das paixões, um canto doce, um cheiro de temporal. Eu guardo em mim um Deus, um louco, um santo. Um bem e um mal. Eu guardo em mim tantas canções de tanto mar, tantas manhãs. Cheiro de um vendaval. Guardo em mim o Deus, o louco, o santo, o bem e o mal. Tantas canções de tanto mar, tantas manhãs, encanto doce, o cheiro de um vendaval. O bem e o mal. Manchete. Just

that fade away. Stephanie, in my arms, I wish that I could hold you tenderly. Is there any room for me, Stephanie? I love you more than you could ever know. Somebody else.

perto do fogo, como faziam os hippies. Perto do fogo, como na Idade Média. Quero queimar minha erva, eu quero estar perto do fogo. Fogo, fogo, fogo, fogo. Perto do fogo, quando tudo explodir. É, mas não vai explodir nada. Vão ficar os homens se olhando e dizendo: o momento está chegando. Perto do fogo, meu amor. Ai, ai, meu amor. Ai, ai, meu amor. Aqui pensando, pensando, pensando, pensando, pensando. No ano 2020 eu vou ter o quê? 72, 73 anos. Vai ser tudo igual. Tudo, tudo igual. Perto do fogo, eu queria ficar perto do fogo. No umbigo do furacão e no peito um gavião. Defendendo a liberdade, eu quero ser uma flor nos teus cabelos de fogo. Quero estar perto do poder, eu quero estar perto do fogo. Fogo, fogo, fogo, fogo. Telling me this time is falling. When you're strong, you can stand on your own. Those words go distant as I look at your face. No, I don't wanna go without love. I never thought I'd lay my heart on the line, but everything about you is destined, it's time, it's forever. This time I know it, there's no doubt in my mind. Thank you. vai ser o dia mais importante. Pretending not to see them, and instead I pour the milk. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. She does not really see me, cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Azul espaço.

the mind that says they don't care. Selfish is the heart that won't give their share for them. Wasted is the mind that won't take a stand. Life the tongue that says they can't when they can. Poor him, poor she. Thank you.